lama. Me fez de gato e sapato. Feriu minha honra, meu respeito. Você tirou de mim a minha vida. Virou do avesso. Uma cilada eu caí, de quatro no chão eu fiquei. A volta por cima eu vou dar. Vou mudar a direção desse jogo. Que das cartas sou eu. Você já foi, dançou. Que manda que sou eu. Você já foi, dançou. Que das cartas sou eu. Você já foi, dançou. Que manda que sou eu. Você já foi, dançou. Você me jogou na lama, me fez de gato e sapato. Feriu minha honra, meu respeito. Você tirou de mim a minha vida. Virou do avesso. Uma cilada eu caí, quatro no chão eu fiquei. A volta por cima eu vou dar. Vou mudar a direção desse jogo. E das cartas sou eu. Você já foi, dançou. Quem manda que sou eu. Você já foi, dançou. E das cartas sou eu. Você já foi, esse jogo. E das cartas sou eu. Você já foi, dançou. E manda que sou eu. Você já foi.